Que porra! E aí, galera, começa agora mais uma edição do Que Eu Der Podcast, edição número 182. Eu sou o Blas Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlírio, né? Saudações a todos. Com a Rafaela. Olá, pessoas, tudo bom? E com o Luke, o nosso convidado. Abandonou o Nath mesmo, né? É, Rafaela. Nunca triste. Mais eu ele nunca chamou. Chamei ela de Nath. Triste, é muito triste. Primeiro programa que a gente gravou junto, eu já chamava ela de Rafaela. A gente se considera, né, velho? Mas bem, vamos lá. Se você quiser, eu posso não chamar mais de Rafaela. Não, mas já acostumei. Não tem muito o que fazer, não. Então hoje a gente vai fazer aquela edição padrão que a gente faz sempre de considerações finais de temporada. Vai falar agora sobre a temporada de verão de 2022. E é isso, né? Antes da gente ir para o tema principal desse podcast, a gente vai ler comentários da edição anterior, né? E se você está escutando isso aqui depois de o podcast já ter sido gravado, que, talvez pelo Spotify, talvez pelo YouTube, talvez pelo... diretamente você baixou o áudio, né? Então provavelmente já deve ter uma minutagem aí com o tempo, caso você queira pular essa parte da leitura de comentários. Mas a gente sempre recomenda ficar no... porque é sempre uma parte interessante, é um complemento para a edição anterior. Então, vamos lá. Na edição 181, nós falamos sobre filmes de séries de anime. Tivemos um comentário da Indio-chan lá no YouTube. A Indio-chan comentou. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Tema bem legal de podcast e gostei de vocês falarem de todos os tipos de filmes de anime. Ah, a volta do Bebop foi icônica. KKK. Falta agora só o Eric e o Tadashi. O Tadashi promete voltar em um tempinho. O Eric eu não esperaria por isso, não. Eu também não. Apesar da gente conversar com o Eric bastante, não é muito difícil que ele volte pro podcast. Curiosamente, não vi Nanoha, mas está na lista. Acham que meu namorado, que odiou Madoka devido ao estilo Shaft, mas gostou de outro Mahoshoujo Dark que recomendei, pode gostar dele, depende de qual é o Mahoshoujo Dark que você recomendou. Dark que você recomendou, mas enfim, Madoka não é Dark. Só pra deixar... Madoka não, desculpa. Nanoha não é Dark. Nanoha não é Dark, tá? Eu ia falar, porra, suas definições de Dark estão de parabéns aí. Nanoha não é Dark. Falando nisso, até hoje ele tenta me fazer ver Made in Abyss, mas como sei que tem criança sofrendo... Esse é fofo. Sempre com o pé atrás. Esse é bonitinho, esse é fofinho, é tranquilo. Bom, Slice of Life. Sobre os tipos de filmes, claro, citados... Claro, não. Filme resumo, honestamente não curto. Prefiro mil vezes ver o anime, mas entendo o propósito. Até hoje vi apenas um filme nesse estilo, o de Anohana, que considero um bom filme por adicionar umas boas cenas de fanservice fora o resumo. Filme continuação. Este é meu estilo favorito de filme de anime. Destaco os filmes do meu amado Love Live, que fecham a história dos animes e sempre tem músicas maravilhosas. Tem o segundo filme de Sakura, também que a Rafa mencionou, que é maravilhoso, e Tamako Love Story, também mencionado por ela, que adoro e só vi o anime devido às propagandas desse filme. Também pretendo ver ainda os filmes continuação de Banigyo Senpai e Chunibyo. Como amo filmes, acho muito legal essa ideia de ver a continuação de um anime nesse formato. Ah, sim. Temos também os quatro filmes continuação de Tamayura que ainda pretendo ver. Só um minuto antes de eu continuar, o Carlírio brinca comigo com os comentários. Então, botei a imagem. Muda o coisinha lá. Bom também arrumar o microfone, tá chato. Filme, filho. O que que tá rolando aqui? Não sei. O público. Quem é o microfone que tá chiando? Beleza, tá chiando pra mim. Mas enfim. Pra mim tá normal. A mim não tá aparecendo nada aqui. Pra mim não tá, mas eu sou surda. Então. Então deve tá normal. Se alguém estiver ouvindo aí ao vivo, por favor, avise. Filme filler e spin-off. Gosto desse formato também, mas depende muito. Não curti muito o filme de No Game No Life, por exemplo. Mas adorei os filmes de Kinino Mosaic, Gotchumon, Aozag Desuka e Sword Art Online Progressive. Muito porque sou fã da Asuna, admito. Vi o filme do Inferno de Bleach e achei bem divertido também. Gosto desses filmes mais pela diversão de ver mais aquele anime dos personagens. Mas sempre esqueço da maior parte deles depois. KKK. É legal quando trazem eles pro Brasil também. O de salve no cinema, como será o caso do filme Red One Piece, que já pretendo ver com o meu namorado. Obviamente já amei que tem uma idol no filme. A experiência de ver um filme no cinema é incrível. Ah, e não vi ainda nenhum filme de One Piece, mas eles têm o Chopper, muito provavelmente são bons. Eu sou fangirl do personagem, imagina. Que triste. Sobre os recadinhos do padrinho, Chainsaw Man não me parece tão inovador não, parece mais surto dos fãs mesmo. E acredito que Keion foi um anime muito importante para popularizar o Moe, mas revolucionador acho que não também. KKKK. Bom, pois um sim. Abraço a todos e até a próxima. As duas afirmações estão erradas. Tudo não bem. Sei sobre Chainsaw Man, mas concordo sobre Keion. Não sei sobre Chainsaw Man porque eu não vi, né? Não acompanho a obra. Mas concordo com Keion também. Revolucionário, Keion. Tá bom. Nunca tomei chá e pensei em outro anime. Tá certo. Uhum. Então, tem comentários no Twin, Carneiro? Não tem comentário no Twin, mas antes de ler o comentário da vez da Janilza, lá no, né, da nossa amiga escritora lá no Anime Coach, ela me passou que ela comentou sim no Kyodai Sobrenomes, mas que apareceu há pouco tempo no Netwin, tipo, oi? Eu fiquei aqui surpreso, porque a gente falava, ninguém tá comentando, e ela comentou lá. Então eu tô maravilhado aqui. Como é um comentário bem curtinho, eu vou ler rapidinho aqui, aproveitar o momento. A escritora começa assim, obviamente ela comentou na caixinha do Facebook, obviamente. Carleiro, antes de começar, avisa pro público de que cast você tá falando. Eu sei, se trata do Kyodai Podcast 180, de um mês atrás, basicamente, em que o tema central foram os nomes estranhos, pouco criativos e whatever dos personagens de animes, né? Então, a gente ficou dedilhando sobre esses nomes aí meio estranhos, incomuns. Aí ela disse o seguinte: sei que falou para não responder, mas fiquei curiosa e não lembro de ter citado tanto nos inícios do Kyodai Podcast. Sou bem ruim para lembrar de tudo. Fiquei perguntando que raios de anime era o que falava. Aí prestei bem atenção no nome. Dei uma pesquisadinha rápida e vim informar que não. Não vi e nunca ouvi falar. Fora que as obras de Aoi Yuri não são para mim, para a tristeza da nossa amiga Rafaela. Até mais. Para minha tristeza, da Pati Yuri. Para a tristeza da Rafaela, da Pati Aoi, com certeza. Mas ela não viu, né? Então a pergunta respondida, não. Ela não viu os animes comentados. Que obra? Nenhuma obra Yuri. Que a gente comentou que Yaoi Yuri costuma ter algo de nome também estranho e tal, mas ela não viu nenhuma obra, nem Yaoi, nem Yuri. Então, a gente comentou isso. Ter comentado isso, não. Não ter comentado isso também, não. Também não. Tem que pegar o contexto. Eu certamente não comentei. Eu lembro que a Anjo-chan fez uma pergunta pra mim de casais tóxicos de BL, isso. Só que eu não sei se era nesse cast, entendeu? De toda nome. Forma, de toda forma, Luke, você não teria como perguntar, porque você não participou desse cast. Só tô dizendo que certamente não fui eu que comentei. Ô, jura? Era esse o comentário. Agora caralho, o Luke jogou uma isca tão clara. E o Carlinho teve que cair. Inacreditável. Desculpa. Esse sou eu. Vocês estão se perguntando aí. Eu sou assim. Verdade. Não sei onde é que tá a surpresa de eu ter caído na isca. A surpresa seria eu não ter caído. É o contrário. Mas, enfim, a surpresa seria o Evilazo me apoiar. Ele nunca me apoia. Ok. Apoia. Então vamos... tá bom. Vamos lá então pro Anime Coach. Não apoia chantagista. Ah, tá. Ok. Vamos lá para o Anime Coach com o comentário do Kyodai atual, do último Kyodai, 181. E com certeza a escritora comentou lá. Se o Lázaro fosse meu amigo, ele me apoiava. Silêncio! Ele vai começar com isso. Não, assim, eu tô esperando, é a Rafa que vai ver, né? Então... É o quê? Ah, tá, desculpa. Pimpom. Pimpom, meu Deus do céu, foi mal. Ah, como é a entrada escritora aqui no Kyoto. No Anime Coach, melhor dizendo. Nossa, perdi total a linha, vamos lá. Dois pontos que tenho que dar. Deixei sim um comentário do tema de nomes no Netoin, e bem curtinho, e sobre aquela pergunta que o padrinho queria saber e desistiu de saber, e respondi a respeito. Caso queira ler, fica à vontade. É, está oficialmente lida. De dois. Ia comentar sobre o tema passado e achei que ia dar tempo. Não rolou. Só pra dizer, tem nomes que possuem significado da palavra em si e não o nome, como tivemos com a Ichigo de Tokyo Mew Mew e Ichigo de Bleach, ambos significam morango em japonês. Indo para os lados de Tokusatsu, temos os que levam nomes de números só uma e Desculpa. Eu sei que é uma brincadeira dentro do anime, mas o Ichigo de Bleach não é de... Não é pra ser de morango. E o Ichigo 100% não é de morango, é o Ichigo do Bleach, que ela é 100%, ela gosta muito de Bleach. E é por isso que ela fez o nome do anime. Caralho. Não, o Ichigo 100% é de morango, tá, gente? E o Ichigo de Bleach deve ser uma coisa Ichigo, alguma coisa assim, né? De número 1 e... Isso, é primeiro filho. Dois casos, exatamente. Que chute! Eu chutei, gente, eu não vejo Bleach. Vocês acham que não tem poesia em Bleach? Olha aí a poesia. É muito incrível, é incrível. Eu achava que poesia de Bleach era outra coisa referente ao mangá. Sem falar... Não, cara, mas tá tudo certo. A gente já falou. Por que que o mangá não tem cenário? Porque é o mesmo motivo pelo qual a história se chama Alvejante. Porque é tudo branco. Bom, pra deixar tudo branco. Pra a sua imaginação correr. O cenário, no fundo, é o caminho que a gente percorreu vendo o mangá. Eita, temos os que levam nomes de números e partindo dessa lógica, temos pai e filho da franquia Ultra, tem mais uns aí, só vou falar desses dois, Ultra Seven e Ultraman Zero, respectivamente, e não sei muitos motivos do nome do pai, mas o do filho representa uma nova era para a franquia, então é isso. Assim, o último é a voz por trás do Okabe e do Light. Sabem bem quem é, pois foi como o Ultra que soube mais dele, é claro. Pronto, agora. Agora sim, parece que o Evilásio estava num duelo contra um oponente poderoso e sacou a cartada mágica, o monstro que renasce surgindo das cinzas em modo de ataque. Nosso caro. Bebop, pois é. Não deu pra não pensar nisso. Quem esteve escutando o cast sabe dessa piada antiga. Foi bom escutá-lo depois de tanto tempo. Saudações cinematográficas ao Kyodai Podcast. Não de longas, animadas, e sim dos filmes vindos das séries de TV. Direta. Não acompanho muito desses filmes, tirando no caso aqui... um caso aqui, ó, colar. Citando, temos a cinissérie Digimon Adventure 3, que a gente fez questão de esquecer completamente. Continuação das duas primeiras séries da franquia Digimon, que mesmo tendo seus problemas, teve sim uma trama decente para os desescolhidos. Tem resenha destes filmes no Anicote. São duas para os filmes e um... A 3 e 2 a 6. Viu os filmes de Bleach? São bons filmes, que me lembre. Certo, claro. Nenhum deles supera os filmes de um anime que quem me conhece sabe que aguardo ansiosa para o filme anual. Sim, são os filmes de Detective Conan que estavam esperando. Quem estavam esperando? Oh my God. Oh, é que surpresa. Meu Deus, nossa senhora. Ninguém esperava por isso, ninguém. Recomendo para quem não tiver paciência de ver a série, pois estes narram a sinopse da obra e apresentam o elenco do longa da vez para os desavisados. Vou destacar somente dois deles, até porque houve notícias da época dessa curiosidade. Os filmes 22 e 23, um focado no Amaru e o outro no Kaito Kido, personagens bem populares, por sinal. Chamarão atenção quanto no restante do mundo todo mundo ia ver Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. No Japão só deu Conan. A Marvel só podia estar maluca de lançar esses filmes no mesmo mês que tem o filme de Conan. Sério, a Marvel nem sabe que Conan existe. Eu acho que pelo menos, né? Sei que querem colocar seus heróis populares nas terras nipônicas desde os anos 70. Acontece que Prisil tem bom senso, mês que tem filme dele, podem esquecer do resto. Igual quando há game muito esperado, não lancem perto no mesmo dia. Bem, é isso. E até mais. Deve ser... Game deve ser o Dragon Quest, né? Quando lançam o Dragon Quest, esqueçam. Sei lá. Bom, é isso. E até mais. Já acabei. Uhum. Ok. Tudo errado, as pontuações, diga-se de passagem. Uhum. Uhul! Crítica e português, hein? Uhum. Não. Todas erradas. Eu li as pontuações erradas, tá? Não, ela fez errado as pontuações. Crítica de português pra ela mesma. Autocrítica de português, pra ser mais fechado. Tá certo, tá certo. Tem que se criticar. Tá certa a indignação. Quem mais critica a mim mesmo sou eu. De fato. Tá bem. E o Evilazo. Né? E eu tava nessa perguntando, tipo, ele se critica mais do que eu critico ele? Poxa. Isso aí tá muito estranho. Enfim, é isso. Vamos lá então, nosso tema principal. Então a gente vai fazer aquela dinâmica de sempre. Cada um vai falar de um anime agora no final. E depois, do final da temporada, né? Agora que passaram-se todos os episódios, com exceção de... Sei lá, o Isekai Odissan, né? Que ainda não terminou. E o Futotantei também não terminou. É, mas o Futotantei começou bem depois, né? Então... E o Oshino Samidare também, que não terminou. Mas esse tinha dois cores. O Samidare é só em dezembro. É dois cores. Então, é outra história. Enfim. A gente vai falar, então, cada um em um anime. No final, a gente faz aquele apanhado geral. Cada um fala seu top 3, a maior decepção... E fala a sua sensação em relação à temporada como um todo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo que tiver primeiro aqui no meu para trocar a imagem na hora certa. Deixa eu ver aqui. O primeiro do meu é o Carleiro. Antes, viu? Tá? Se eu soubesse disso antes. Primeiro do meu... Não, mas eu não faço isso sempre. Eu tô fazendo isso hoje. Eu queria spoilers, mas ok. Vamos lá então. Então tá. Carleiro. Sua vez. Para ser extremamente sincero com vocês que estão nos escutando, eu estava muito afim de falar de um anime A. Mudei para o anime B, que foi o que eu coloquei no nosso grupinho de casts, porque eu realmente adorei esse anime. Me causou uma sensação de leveza extremamente alta. É um anime que... Une coisas que eu gosto muito. Primeiro, fofura. Tem fofura no anime, já tem muitos pontos comigo. Fofura não é o ponto de ascendência, mas é um ponto de atenção. Segundo ponto, é o tema tratado no anime. Foi o tema tratado nesse anime, que foi, a grosso modo, família. Não no modo dramático de Clannad, por exemplo, mas no modo muito mais colorido, no modo mais infantil. Uma tomada um pouco diferente, que eu realmente gostei pra caramba. O terceiro ponto, carisma de personagens. A dupla de personagens principais desse anime foi algo assim sensacional para mim. É uma dupla que já está carregada com boas lembranças que 2022, na área de animes, deixou para mim com total e absoluta certeza. Eu estou falando aqui do anime Kumichou Musume to Seu Agakari, ou, né, de outras maneiras, The Yakuza's Guide to Babysitting. O guia de ser babá feito por um Yakuza, no português quase literal, né, português aproximado. A história desse anime, embora eu já tenha pautado muito com a minha introdução, trata-se de dois personagens específicos. Um rapaz chamado Toru, não é a Toro de Fruits Basket, pra deixar claro aqui. É outro anime, Carleiro. É óbvio que não é ela. Esse anime é bom, Carleiro. É óbvio que não é ela. Alguém tá de mau humor aqui, mas tudo bem. Eu tô, cara. Eu tô. Desculpa. Por ontem. Tô. Por favor. Uhum. Animação. Tô percebendo. O Toro, ele é um cara extremamente problemático. Porque... Porque ele é da Yakuza? Aí é realmente meio problemático. Não, não é só por causa disso. Ele é problemático. Não é só por causa disso, Luke. Imagina. Mas só por causa disso. É só porque ele é um gangster japonês, louco. Ai, meu caramba. Desde a pré-adolescência, ele não teve muito contato com o pai dele, era a mãe dele que tinha que cuidar dele, coisa e tal. Ele foi se tornando uma pessoa de instintos um pouco selvagens, é, tudo era resolvido na porrada, no diz que me disse e coisas por aí. Quando ele entrou nesse clã Yakuza, clã liderado pelo senhor Kazuhiko, né? Não a menos é o clã Sakuragi, ele continuou dando problemas do momento que entrou, do momento que era um tipo de aprendiz nesse clã, até os dias atuais. Então, isso foi incomodando o Kazuhiko, porque o Toro, ele tem uma força tão descomunal no punho dele, mas tão descomunal, que ele chegou a aniquilar totalmente um clã rival sozinho e sem a ordem do líder dele. Não houve ordem do líder dele para isso. O líder dele mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra, totalmente diferente. Claro que isso foi há tempos atrás. E desde esse momento, o Toro é uma pessoa extremamente procurada para a vingança por quase todos os clãs Yakuza que tem em Tóquio. E então ele se tornou uma pessoa muito visada. E o Kazuhiko não quer isso. Ele queria, porque queria, que o Toro se tornasse um pouco mais pacífico, vamos assim dizer. Um pouco mais humano, talvez. Acontece. Kazuhiko pensou em sua pequena filha, a Yaeka. A doce e meiga menina de longos cabelos e olhos vermelhos. Como a mãe dela está hospitalizada em coma, em estado de coma há um certo tempo, e a Eka é uma criança que não tem amizades, é extremamente quieta no seu canto e tudo mais, o Kazuhiko deu uma ordem para o Toro. Chamou ele para conversar e disse: a partir desse momento você é a babá da minha filha. É algo meio difícil de mensurar, mas foi o que aconteceu. Ele chamou o cara para conversa e falou: agora você não vai estar mais em missão na rua, você vai ser o babá da minha filha. Pronto, e acabou. E a ideia por detrás disso é como eu já comentei antes. Quem sabe, dando de uma criança, ainda mais sendo a filha do seu chefe, do chefe do clã, ele se tornaria uma pessoa um pouquinho mais sociável, um pouquinho menos explosiva, que tivesse tendências a resolver as coisas na base da conversa. No início foi um pouco conturbado. A Yaeka era uma garota, como eu já falei, quieta na dela, extremamente tímida, e ela tinha esses dotes de inteligência, né? Então ela fisga as coisas no ar com muita facilidade. E ela testava a sua maneira, o Toro. Vai, ia testando de alguma forma. Dado que em certo momento do anime começou a surgir aquele negócio bacana entre os dois. Realmente o Toro começou a se afeiçoar a Yaeka como uma pessoa, não apenas como uma pessoa a ser protegida, mas como alguém que fosse parte da família dele mesmo. E a Yaeka foi tendo uma confiança no Toro, porque via que ele estava cuidando dele não só por uma obrigação dada pelo seu pai, mas sim por se sentir à vontade, era bacana. Ele passou a brincar com ela, passou a levar ela na escola, ajudar ela com as tarefas, buscar ela na escola. Inclusive, não se focou só nisso, o anime. Mostrou um crescimento da Yaeka no que diz respeito à social. Porque, graças ao Toro e a outras pessoas do clã, ela passou a fazer uma nova amizade na escola, que literalmente foi com uma garota do estrangeiro, uma norte-americana. Depois fez uma amiguinha que há muito tempo queria falar com ela, mas era extremamente tímida, tinha medo de falar com ela. Ela foi lá e conseguiu fazer essa nova amiga. E tudo caminhava para ser um ano espetacular para esses dois. O Toro se tornando cada vez mais social, o Kazuhiko feliz que ele estava deixando de ser tão violento, embora ainda fosse alvo de vingança por parte de alguns clãs. E a Yaeka se sentindo cada vez mais feliz. Mas querida, tipo, tendo um envolvimento bacana ao redor dela. Infelizmente, em certo ponto do anime, houve uma tensão. Alguém se aproveitou de um desses clãs rivais, se aproveitou dessa fragilidade que o Toro acabou tendo e, em resumo, usou a menina de isca. O Toro passou a se culpar pra caramba, entre outras coisas. Decidiu sair do clã. Para alguns que eu lia comentários, isso foi uma atitude covarde. Para outros, ele estava tentando se encontrar a si mesmo de alguma forma. E por aí vai. Aí você pensa, nossa, e a Eka ficou chorando, a Eka ficou se lamentando, queria porque queria o touro ali do lado dela. Não! Não ficou se lamentando. Ela foi pra ação junto com um jovem chamado Kei, é amigo de longa data do touro, faz parte do clã, obviamente, foi atrás dele. Foi atrás dele pra ver se encontrava, entendia o que estava acontecendo, entre outras coisas. No final, o anime foi carregado de momentos dóceis, carregado de ensinamentos sobre entendimento, sobre humanismo, como deveria ser de fato. Uma história de família. E eu estava conversando com a Rafaela em off, antes do cast iniciar. Eu falei, a Rafaela, eu falei para ela, você sempre reclama que boa parte dos enredos dos animes, boa parte mesmo, são aqueles enredos que conversa resolveria tudo, ou chegaria no bom consenso no mínimo. Pois bem, aqui é um exemplo de anime que conversa resolve tudo. Foram conversas pontuais que foram resolvendo as situações. Não foi se criando uma penalização absurda, não foi se criando uma situação que ia ficar enrolando, enrolando, enrolando, enrolando para ser vista lá no final. Não, conversa resolveu tudo. Uma união familiar dentro de um clã Yakuza, o clã do Sakuragi. Foi tudo muito maravilhoso. O último episódio em si foi um agradecimento, no meu ponto de vista, foi um agradecimento a quem viu o anime. Literalmente um agradecimento. Foi um último episódio extremamente dócil, extremamente açúcar. E esse anime realmente me encheu de sorrisos a cada episódio. Desde o momento que eu comecei a ver ele, quando eu voltei da minha viagem de férias para São Paulo, e maratonei os primeiros episódios, depois fui acompanhando semanalmente. É maravilhoso. Assisti ele no momento certo, me encheu assim de alegria ver esse anime, me encheu de sorrisos, de certos momentos de que eu gostaria de falar, pô, eu gostaria de estar ali cuidando da Eka, ou eu gostaria de estar ali ao lado do touro fazendo as coisas certas, nos momentos certos, ou eu gostaria de estar do lado do Kazuhiko mostrando como é que é um líder de verdade, que ele sabe ser um líder. É incrível como esse cara é um líder nato, é incrível. A rigor, não se engane, esse anime não tem sessões de porrada, porque tem direito ao sangue, sessões de porrada esse anime sim. E muito disso na parte mais dramática da obra, justamente na parte mais dramática. Mas, enfim, 12 episódios maravilhosos no seu contexto, 12 episódios cheios de bons momentos, mesmo com essa parte mais dramática, e a Eka um exemplo de carisma e personagem, Touro uma superação e personagem, e esse anime Kumichou uma grata e maravilhosa surpresa para mim dessa temporada de julho que eu resolvi trazer para esse cast. É isso aí. Ok. Acho que ninguém viu aqui, mas eu queria comentar que um cara usa a roupa do Kiryu e por isso ganhou 2 pontos. Nem viu a língua. Tá bom. Isso é ok, ele usa a roupa do Kiryu. Ele usa. Bom demais. Doug, contextualize quem é o Kiryu para as pessoas que não conhecem. Kiryu, que as pessoas não conhecem, deveriam conhecer, que é o protagonista da série Yakuza, ou hoje em dia conhecido como Like a Dragon, o homem mais foda do Japão. Ele não é possível que esse homem não exista, porque ele é muito incrível. Ele é o protagonista da série anterior Like a Dragon, né? É porque eles estão mudando Yakuza pra virar Like a Dragon, né? Sim. Então, pode ser chamado de Like a Dragon. Yakuza no próximo, 0 a 6. É like... Pronto. 0 a 6. Chorei no 0. Bonito demais. Você tinha algo pra falar sobre o anime, Rafaela? Não. Só que é um anime carlírio. É um anime carlírio. Eu não assisti o anime pra poder ter uma opinião sobre. Porém, contudo, todavia, né, gosto muito da pretensão do anime de pelo menos ter uma conversa entre os personagens. Várias conversas, não é só uma. Várias. Várias. Porque, de fato, como o Carleiro comentou antes, né, e já foi comentado em podcasts anteriores, uma das coisas que eu mais odeio em obras, principalmente japonesas ou até orientais de uma forma geral, porque coreanos também têm esse mesmo problema, é o povo não falar um com o outro nesse caralho, né? Não, não tem... As pessoas têm mal... Faz uns maus entendidos na cabeça. sozinho, tipo, a pessoa fica pensando, não, mas é assim, como se ele já soubesse o mundo inteiro, e não precisa da opinião do outro. Meu irmão, você precisa perguntar, meu irmão. Pois é. É, então, só do anime ter conversas, eu já aprovo, já é o melhor anime do ano, mentira, não chegamos a tanto, mas já está aprovado. É isto. O Velasco também não viu, né? Não vi. Eu vi a abertura. De... Vamos lá, vamos dar continuidade ao cast. Vou escolher a próxima pessoa. E quem vai falar do anime escolhido agora é o convidado Luke. Vai lá. É, se vocês me falassem no começo do ano que Cyberpunk teria um anime e eu adoraria, eu iria dar risada na sua cara, porque Cyberpunk é um daqueles jogos de videogame que entraram no inferno de desenvolvimento, prometeram mais do que conseguiam e entregaram um jogo incompleto que demorou um ano ou mais pra ele ficar jogável. E mesmo assim você comprou ele duas vezes na época que não era jogável. Comprei duas vezes. E hoje em dia, isso é investimento. Porque eu comprei por R$30 a versão de PlayStation e hoje em dia já tá o preço cheio. Vai vender? Então, você olha aí. Eu sou... Penso no futuro. Vai vender? Aham. Eu comprei a versão do PC na pré-venda, porque eu falei, não tem como essa desenvolvedora errar. Cyberpunk vai ser o melhor jogo do mundo. Vou tirar férias pra jogar o Cyberpunk. E aí eles atrasaram. Eu não joguei Cyberpunk nas minhas férias, porque eles atrasaram o jogo. E depois eu não joguei no lançamento, porque tava tudo quebrado. Mas enfim, Cyberpunk... Inclusive, minha irmã comprou e ela pediu dinheiro de volta. É, eu não pedi, porque eu joguei mais do que eu podia pedir dinheiro de volta. Mas enfim, é um jogo que eu tava muito empolgado pra jogar, e aí eu me decepcionei tanto que eu não queria nem ver pintado de ouro na minha frente. E comprei duas vezes. Mas enfim, e aí tinha um anime, e aí toda vez que falava desse anime, eu falava, porra, deixa isso pra lá, sabe? Foda-se. Eu não me importo com Cyberpunk. Aí eu vi o primeiro trailer e falei, porra, mas tá bonito isso aí, hein? É Studio Trigger, né? Porra. É foda, será, né? Que finalmente, aí... né, vão lançar um anime bom como o Luluco? Aí você ficou nessa. Luluco? É porque é a única coisa boa da Trigger. Não, tem duas coisas que eu gosto de Lilo e Academia, mas são as duas únicas coisas boas da Trigger, então. Ah, tá. E como o Luluco, né? Tá. E aí saiu, mas eu acabei não assistindo na hora, porque Netflix, eu fico com preguiça quando lança as coisas na Netflix. Só que o povo todo começou a falar muito bem dele, né? Aí eu falei, bom, vou ter que assistir, né? Porque o Kojima falou bem, né? Kojima, claramente eu ouvi o podcast do Kojima e falei, porra, isso tem que ver Cyberpunk. E aí, porra, botei no trabalho Cyberpunk Edgerunners, botei na Netflix no horário de almoço, primeira cena, sexo. Eu falei, é isso, beleza. É isso. Eu comendo com o garfo cheio de arroz, né? Eu não podia soltar o garfo e pausar e tirar o vídeo, eu fiquei desesperado. Sabe quando você olha pros lados e, putz, será que alguém viu esse gordo vendo pornografia em público? Fiquei preocupado. Então falei, beleza, aviso a todo mundo que dá pra ver no trabalho, vou ver em casa, né? E aí eu vim no sábado, eu vi todos os episódios. Porque eu não consegui parar. É realmente muito bom. A história fala sobre... A história não é sobre a história do jogo, tá? Ele não é uma adaptação do jogo. Ele é um anime que se passa no universo do jogo. Que é aquela visão do Night City. Que é... No mundo do Cyberpunk é meio que um capitalismo exagerado. Que hoje em dia não chega a ser tão exagerado assim, né? No dia que nós vivemos. E tem esse menino que se chama David. Ele é um menino que não nasceu de família rica, né? Mas a mãe dele colocou ele num colégio de pessoas ricas por puro esforço dela. Porque ela tem aquela mentalidade de vou dar de tudo de bom e do melhor pro meu filho, porque eu quero que ele seja alguém na vida, né? Eu quero que ele escape dessa vida de merda que eu tenho. Então ela meio que gasta todo o dinheiro dela pra conseguir bancar a escola do filho. Tanto que aluguel fica atrasado, pra pagar a máquina que lava roupa eles não têm dinheiro e tudo mais. E é sempre ela comentando, depois eu pago, eu esqueci. Mas a escola sempre tá de pé. Tanto que ela fica meio puta que ele pega um chip falsificado pra economizar dinheiro da mãe, né? e dá uma confusão e tudo mais, e acaba atrapalhando na sala, ele toma um esporro e tudo mais. E chega um momento, né, nesse mundo de cyberpunk é completo, cheio de violência e tudo mais, acaba tendo uma briga de gangues enquanto eles estavam no trânsito, e a mãe acaba sendo o alvo, tipo, de tiro cruzado, né. E nesse mundo tem um esquema de hospital que a ambulância chega quase que imediatamente, mas ela só te socorre se você tiver plano de saúde. Chama Estados Unidos isso aí, Luke. É verdade. Pois é. E se não tiver plano de saúde, eles nem se dão o trabalho de resgatar, né? Meu Deus. Então, a mãe tem um plano de saúde que é fraco, porque ela é paramédica e tudo mais, só que o plano de saúde não cobre até o momento. E ela acaba morrendo, e o filho acaba sendo jogado de volta a esse mundo aí sozinho, sem dinheiro nenhum, descobrindo apenas que tem um equipamento, que no mundo cyberpunk as pessoas podem trocar partes do corpo por partes mecânicas, né? Tem gente que tem um olho a mais, tem gente que consegue se conectar na internet, essas coisas direto no cérebro, e ele encontra tipo uma espinha dorsal, assim, que deixa a pessoa super poderosa, deixa com super velocidade. E acontecem coisas, e ele entra numa gangue que eles não são a gangue Edgerunners, né? Edgerunners são, tipo, os cyberpunks, são os mercenários do lugar. Enfim, o anime vai indo aí, e é, cara, pra mim, é o melhor anime da Trigger, o que não é difícil, né? Eu e o Vila já comentamos que a gente não é muito fã do último. Tem outro anime da Trigger bom, eu acabei de lembrar, que é o BNA. Mas... Eu não gosto muito da metade pro fim do BNA. Então... Eu gosto do BNA. Eu não gosto do último episódio. Eu não gosto do último episódio. Tem gente que gosta de Kill la Kill, mas como eu vi Gurren Lagann, que é o original, então fica difícil gostar de Kill la Kill. Kill la Kill é bem ok. E todos os restos dos animes da Trigger, eles tentam imitar Gurren Lagann de algum momento, então é difícil. Mas é muito impressionante como foi rápido que eu comecei a gostar do anime. Todos os personagens são muito gostáveis, todos os personagens têm sua personalidade diferente. O pessoal da gangue, assim, todos são excelentes. Todos têm o seu momento de brilhar. E pra mim, Rebeca, que é a Loli do grupo, que aparentemente a Trigger brigou pra ter ela no anime, porque o pessoal não queria, né? Falou, pô, a Loli é meio esquisita. Aí o pessoal da Trigger brigou pra ter ela. Ela é uma personagem excelente, é uma das minhas favoritas. Mas eu realmente gosto do casal principal, que é o David e a Lucy. Que a Lucy é a hacker e ele é esse menino novo na gangue, assim. E questão de animação, o estúdio Trigger é sem limites. A gente pode falar mal da Trigger, mas em questão de animação, de estilo de animação, né? A Trigger... é um daqueles estúdios diferentes, que você bate o olho e você já fala, pô, tem um negócio diferente aí. E você vê que a Trigger você já entende, né? E tá tudo muito bonito, a questão de roteiro, tudo encaixadinho. São 10 episódios de um pouquinho mais de 20 minutos, acho que são 25. Mais ou menos, alguns passam pra 28, algo do tipo. E não tem barriga no anime, não tem episódio que você fala, porra, esse episódio aqui podia ter cortado. Todo episódio, de alguma maneira, é importante, todo episódio é interessantíssimo de assistir. E, pô, pra mim, melhor anime da temporada, fácil, porque essa temporada aqui eu não assisti muita coisa, e do pouco que eu assisti eu não gostei. E talvez, eu tenho quase certeza que é meu anime do ano por enquanto, assim. Porque realmente é muito impressionante. Fiquei triste que no final acabou, sabe? Pô, podia ter mais um pouquinho, me dá mais uma droguinha. Mas ele é um anime que ele termina em si. Não precisa de uma segunda temporada. Terminou fechadinho. Provavelmente vai ter uma segunda temporada, foi muito sucesso. Né? Vai ganhar um filme que vai contar a parte final que não deveria ser contada, Luke. Vai explicar o final do anime. E aí, isso vai acontecer. Vai ser exatamente dos créditos. Mas. Assim, não precisa, né? Luke, bom. Você que não estava aqui no cast passado, qual a sua opinião sobre O de Táxi, sendo que você viu só o que interessava, porque eu disse pra você, só viu essa vez aqui. O filme de O de Táxi, pra mim, ele se resume a... poderia se resumir a um vídeo no YouTube do PH Santos explicando o final do anime. Exato. É pra explicar, a pessoa que não entendeu, tá aqui a explicação aqui. Vamos estragar o filme pra você. Vamos estragar o anime pra você, né? Pra mim, estraga o anime... responder a dúvida que a gente teve no final do Antitaxi, né? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? E aí mostrou. Aí não precisa, né? A gente não precisa. Não, não precisava. Enfim, pra terminar do Cyberpunk, é engraçado que o jogo, né, caiu em desgraça, todo mundo fazia piada. E por causa do anime, o pessoal queria droguinha e foram jogar o jogo. E agora o jogo tá consertado, né? Então o jogo tá decente de jogar. E o pessoal tá empolgado falando bem. Como se sempre fosse bom o jogo. E não era. Bom, calma aí também, né? Eles demoraram muito pra arrumar, arrumaram. E eu também tô afim de jogar. Mas é, tem coisa pra frente pra jogar. Eita. Então é isto. Cyberpunk Edge Runners. Melhor anime da temporada. Não vi. E o Vilas não viu porque eu pedi pra ele ver. Exato. Em nome da nossa amizade. Exato. Por isso mesmo. Que é chantagem do caralho. Porque eu queria ter alguém pra conversar nesse podcast e ninguém viu. E aí eu fiz chantagem no Vilas e não adiantou. Eu iria comentar algo que eu tinha comentado com o Luca, que eu ia tentar ver os três primeiros episódios, mas acabei não conseguindo. Então não tenho o que falar. Tomado. Sobre anime. Se fosse a Nath pedindo, aí vocês veriam, mas é só eu. Tá tudo bem. Como assim? A Rafa é minha amiga, né, Luke? Ah, cara! Luke, a Rafa perguntou quantos animes da atual temporada da nova que estrearam eu assisti. Eu só vi Spike Family mais nada. Já tô vendo os comentários do podcast também falando: ah, esses animes aí que vocês falaram é legal, menos Cyberpunk, porque eu não me importo, eu odeio, Luke. Eu já vi. Já vi todos vocês. Luke, eu prometi vou ver os três episódios, eu vou ver, cara. Só que não deu pra ver agora pro cast. Tá tudo bem, cara. Não tem problema. Eu vou ver Cyberpunk, talvez eu já tenha visto e não vou contar pro Luke. Olha aí. Mas aí, em opinião de bom, não vai ter nada pra contar, você vai ter que contar. Não, coisa. Já vi outras coisas, Luke. Você sabe que eu sempre vejo outras coisas. É, tá certo. E Veloso vai guardar isso bem fundo bastante tempo. Por isso que a gente não é amigo. Enfim, Cyberpunk, gostei demais. Fica a recomendação aí. Fica a dica. Na Netflix. Netflixo. Então vai, meu amigo Evilazo. Conte aí seu anime aí. Okay. Eita, vou ficar por último. Ok. Então, vou falar de Yurei Deko. Que é um anime do estúdio Sainsaru, que é o estúdio lá do Yuasa. É, o argumento, o roteiro, parece que ele trabalhou nele, mas ele não dirigiu, tá, a série. Mas, assim, é claramente um anime feito pelo estúdio Yuasa, porque tem toda a pegada dos animes do estúdio Yuasa. Enfim, né, ele... O interessante desse anime é que ele... ele traz pra um universo que lembra um pouco, talvez, meio cyberpunk, Luke. Só que sem muita morte e agonia, né? Mas, e sexo. Mas aqui a gente tem uma pegada que poderia claramente ter saído de um episódio de Black Mirror, que vai contar a história dessa garota nesse futuro, podemos dizer que é futuro, né? Onde o metaverso venceu. Olha que loucura. E as pessoas, elas estão intrinsecamente ligadas ao metaverso, ao ponto de que eles têm um implante na cabeça em que eles veem o metaverso. E tudo é baseado em coisas relacionadas ao metaverso e o quanto as pessoas gostam de você, ao ponto que a moeda do mundo é o amor. Olha que loucura. São os corações Afinal de e contas, amor. Né? Você sabe o que eu vou falar, né? Que o amor não constrói nada. É que o amor faz o mundo andar, claramente. Exatamente. Também pode ser. E aí, então as pessoas veem as coisas no universo com essa visão. E nesse universo existem então os ghosts, que são as pessoas que não usam o metaverso. Então ela pode estar passando do teu lado e você só não vê. Porque ele não tá no metaverso, então, né? Não vai ver o avatar dele. E é isso. Enfim, tem pessoas que têm pobreza, porque, né? Afinal, o mundo capitalista vivendo no metaverso é óbvio que vai ter pobreza. E temos esse grupo de pessoas aí que são esses ghosts vivendo aí e vivendo nesse mundo. Uma contracultura aí, praticamente. Só que a grande parada é que existe um mito na sociedade de um fantasma zero, né? Kaijin zero, né? que toda vez que esse fantasma, essa criatura, esse avatar, ninguém sabe muito bem o que que é, né? Mas toda vez que esse mito aparece num lugar, o mundo, o amor acaba, né? Porque ele rouba todo o amor. Como o mito aí do mundo real, né? Que também rouba todo o amor. Que é, né? Mas, enfim. Ó a crítica. Crítica aí. É, a crítica. Foda. Crítica social, foda. Esqueci o social. E enfim, né? Então, esse grupo de ghosts, eles acabam... um deles, né, o Hako, ele acaba se envolvendo, né, na perseguição ao Kaijin Zero. Ele acaba envolvendo a nossa protagonista, que eu não lembro o nome agora. Olha que eu que também Barry. Eu não lembro. Belly? Barry. É que tá escrito no anime list. Barry. Então pronto, Barry. Ela acaba se envolvendo nessa, porque ela quer procurar o Kaijin Zero, e ela tem uma diferença das outras pessoas, que o olho direito dela tá meio com um problema, que eu dei um problema no chip, então ela consegue enxergar fora do metaverso com o olho direito. Então ela consegue ver os ghosts e ela acaba conseguindo se envolver, né, nessa trama do Kaijin Zero. Só que existe, Luke, olha só, por que será, né, que um mundo capitalista vivido em metaverso existiria uma organização governamental especificamente preparada para fazer as pessoas, tipo, apagar do metaverso para as pessoas não verem tudo aquilo que não é condizente com o que as pessoas têm que ver, né? Tudo que faz mal às pessoas, botar bem entre aspas assim, né? É o Mark Zuckerberg. Pois é, né? Então o governo apaga e as pessoas não sabem tudo que tá rolando à sua volta aí, né? Uau! É o Pikachu no pescoço. E acaba que a Belly acaba se envolvendo com o Hako, com coisa do Kaijin Zero, e ela precisa fugir, acaba precisando fugir de casa, porque as pessoas começam a achar ela, que ela também é uma ladra, eles têm que fingir a morte dela, inclusive, para que ela entre nesse grupo. E esse grupo, que é o grupo que principal do anime, é formado por pessoas muito peculiares, muito diferentes e muito legal, inclusive, todos são muito bons. Eles acabam criando uma espécie de organização de detetive para ficar resolvendo casos no mundo, e enquanto isso resolver o caso do Kaijin Zero e tentar entender essa trama toda que está acontecendo e lutar contra o governo. E viva a revolução, por favor, vamos tirar o Bolsonaro do governo. E é isso. Yurei-deko é um anime maravilhoso, visualmente eu gosto demais. A trilha sonora eu gosto demais. As discussões que tem de pano de fundo são muito interessantes. Apesar de ele não ser pesado em nenhum momento, se você quiser pegar um recorte, cada episódio tem várias coisas assim, você pode recortar em várias camadas e pegar daí uma discussão muito complexa sobre várias coisas. É muito, muito, muito bom, cara. Gosto demais. A Rafa viu esse. Eu vi. Acha, Rafa? Eu achei muito bom. Assim, no caso, ele tem uma leve tendência infantil, certo? Isso se caracteriza pelo traço dele. Inclusive, muita gente deu nota baixa no MAL e no Crunchyroll. Provavelmente por causa do traço. Mas porque não é feio pela esse história. Anime. Esse anime é feio. Esse traço de é feio. É feio. Não tem traço de anime. É. Blá, blá, blá, entendeu? Então, assim, mas o traço, por per se, né, eu acredito que combina bastante com a obra, certo? Inclusive, eu gosto muito da ambientação e muito das cores do anime, é um anime bastante colorido, e isso também se reflete ao que eu falei antes dele ser mais ou menos mais infantil, até porque a história ele é bastante simplificada, certo? Mas não deixa de ser um bom anime, um anime muito bom, muito gostoso de assistir. Ele tem a sua dosezinha de mistério, ele tem o seu dramazinho, tem o seu desenvolvimento de personagem, tudo bonitinho, né? Os personagens são encantadores, eu gosto bastante deles. E eu recomendo muito, ele é um dos melhores animes dessa temporada, com certeza. É uma pena que as pessoas levam muito em consideração o traço, né? Não, é uma pena que as pessoas querem ver sempre o mesmo anime com o mesmo traço, com os mesmos 1000 personagens iguais e não estão nem aí pra ter arte diferente, porque anime tem que ser a mesma coisa. Essa é uma pena, realmente. Ah. E é isso aí. Se confundir muito do padrãozinho, não é feio. É feio. É isso aí. Ah, tem. É, enfim, adorei. É, um dos meus aninhos perfeitos da temporada. E é isso. Rafa, você agora. Eu? É a última, né? Tinha que ser. Enquanto isso, eu tava aqui organizando meu planejamento de estudo, mas vamos lá! Então, galera, hoje eu, em vez de fazer uma recomendação, eu vou fazer uma desrecomendação, certo? É, eu vou falar mal de um anime. Assim, é sempre aberto, né, a todo mundo que queira fazer uma recomendação ou queira falar mal de um anime aqui dentro do podcast, apenas que já faz algum tempo que a gente não escolhe algum anime pra falar mal. Né? Pelo menos algumas edições anteriores não ocorreu e agora finalmente está ocorrendo aqui de novo, né? É, o anime que eu escolhi é Summertime Render, esse anime de 25 episódios que terminou agora nessa temporada, certo? Ele é um anime baseado em um mangá de 13 volumes que foi publicado na Shonen Jump Plus. É, que você pode ler gratuitamente pelo aplicativo, né, da Shonen Jump, caso aquele é o Manga Plus, certo? E vamos lá, o seguinte, né, qual é o problema desse anime, né? Ou melhor, vamos separar em parte ruim e parte boa, acho que seria o ideal. Você pode dizer que também é esse anime de mistério muito bom de 18 episódios. Exatamente. Então, galera, Summertime Render, o problema dele é basicamente o final. Já tô deixando isso mais pra frente. Então vamos falar da parte boa primeiro e depois a gente fala da parte ruim, não é verdade? O final entendo os últimos 2 meses de anime. Exatamente, né? Então vamos lá. É, fazendo uma review básica aqui, que eu vou ler do InfoAnime, porque eu estou com preguiça de pensar. É, depois que seus pais morreram, Shinpei Ajiro viveu com as irmãs Kofume, Miyui e Ushio. Mas desde então, ele se mudou para morar sozinho em Tóquio. Mas depois que Ushio se afoga enquanto tenta salvar a jovem Shuri Kaboyakawa, ele volta para casa para lamentar sua partida. No entanto, hematomas no pescoço de Ushio questionam a causa de sua morte, dando um passo para trás. Shinpei se convence de que deve haver outra explicação. Entidades perigosas vagam entre os ilhéus e uma visão do falecido? Nossa, gente. Tá bem mal escrito esse texto. Tá bem mal escrito. E a visão da falecida, o Shio pede a ele para salvar a Miu como seu pedido final. Ele tem certeza de que algo está acontecendo. E a morte da Shio é apenas uma peça do quebra-cabeça. Com a ajuda de Miu e os outros, Shinpei luta para forjar um futuro no qual ele e seus amigos familiares possam permanecer vivos. Mas quanto mais ele investiga, mais impossível esse futuro parece. Essa escuridão se infiltra em sua ilha natal. Quanto mais sofrimento ele passará antes de encontrar o caminho certo para salvar tudo. E aí acaba o... aí, aqui. Vamos lá. Eu tô pensando seriamente que eu mesmo devia ter feito. É mesmo. Aquele detalhe básico da vida. Então, Summertime Render é um anime de mistério, como vocês puderam ver aí nesse resumo mal feito, né? Que foi tradução direta do Google Translate. Sinopse, muito obrigado. Que é a mesma coisa, resumo mal feito. A tradução de sinopse pra mim é resumo mal feito. Por isso que eu não leio sinopse de anime. Eu sempre leio sinopse de anime. É, feita porque bate bastante sempre. Ai, meu Deus do céu. Certo, ele é um anime que começa muito bem, certo? A história dele é um mistério que ocorre numa ilha. E esse mistério envolve fuga no tempo, certo? Então, dentro da ilha, ocorreu um assassinato, né? Ocorreu uma morte, vamos dizer assim, da Ushio. E é percebido, né, pelo protagonista, que a morte dela não foi apenas um acidente. Ela foi uma morte talvez premeditada, né? Por causa das marcas no pescoço, que já foi dita no resumo anterior, certo? Então, existe toda uma procura do protagonista para tentar entender qual foi o motivo da morte de sua amiga. E ele acaba se envolvendo em certas situações muito estranhas. Altas confusões. Ele percebe que um grupo de pessoas não está se comportando assim completamente da forma como ele conhecia aquelas pessoas, né? Principalmente a filha, que foi salva pela Ushio. Ele percebe que algumas pessoas estavam começando a desaparecer na ilha, não só o Shio que morreu por causa, né, de acidente, mas as pessoas simplesmente desaparecem, não estão mais nos locais onde elas moravam, e com manchas pretas nos chãos da casa. Então, todo aquele mistério começa a se desenrolar para aí você tentar compreender o que está acontecendo. E, bom, vamos para spoilers, esse podcast, né? Esse... pode ou não contar spoilers? Pode ou não contar spoilers? Doppelgangers. Doppelgangers! Sombras! Sombras. Uma entidade que a gente chama de sombras, que são seres vivos? São seres... São sombras. É, são seres que conseguem tomar a forma de outra pessoa. E para poder eles se manterem estáveis naquele mundo, eles precisam assassinar aquela pessoa e tomar o seu lugar. Certo? Esses seres são as sombras. E o Shio passou por um processo semelhante. Ela foi transformada numa sombra anteriormente. E por causa disso, ela precisou ser morta, né? Então ela foi assassinada por esse grupo de sombras para poderem tomarem o seu lugar. E isso é descoberto pelo Shinpei ao longo da trama, porque a sombra da Uchiu aparece do nada e ela perdeu a porra da memória. E a gente fica, como assim? A sombra da Uchiu, ela não é má, né? Ela perdeu a memória. E ela só tem as memórias da própria Shio, porque todas as sombras, quando elas fazem uma cópia do ser humano ao qual elas estão fazendo cópia, elas recebem todas as memórias junto, exatamente para que elas sejam capazes de sobreviver na sociedade sem serem percebidas, né? E a Shio, ela perdeu todas as memórias de que ela era uma sombra. Então, ela acha que é o Shio original, só depois de alguns episódios é que ela... se toma conta que ela é uma sombra, que ela não é um ser humano normal, certo? E aí, com essa descoberta, o Shupei, ele precisa evitar que todos os seus entes queridos e amigos sejam mortos por essas sombras. E ele tem que dar um jeito de livrar a ilha dessas sombras, porque elas estão... O objetivo delas é abrir um portal para serem livres. Acredito eu que no começo da história é mais ou menos assim a ideia. Não deu pra entender muito bem depois no final o que, é que eles querem. Mas é importante falar aí que a Rafa falou que tem viagem no tempo, porque a parada é que o Shinpei, ele tem uma habilidade que quando ele morre, ele volta em algum ponto da história, né? Geralmente é um ponto mais avançado do que o último ponto em que ele tava. Exatamente, né? A história, ela se passa em 3 dias, certo? Ele chega no dia 22 e a história acaba no dia 24, né? Supostamente falando. Durante esses 3 dias, ele vai voltar várias e várias vezes, esses mesmos 3 dias, cada vez menos tempo, né? Ele sempre volta pra ele chegando na ilha. E a partir de ele chegando na ilha, o tempo vai diminuindo. Depois ele vai 1 hora depois que ele chegou na ilha, depois 2 horas depois que ele chegou na ilha, e vai aumentando depois 1 dia depois que ele chegou na ilha, e aí é assim por diante, certo? O tempo que ele tem depois de voltar no passado se torna cada vez menor a cada volta que ele precisa fazer. Como é que essas voltas ocorrem? Ocorrem toda vez que ele morre. Tipo, toda vez que ele morre, ele volta. Ele reseta, exatamente. Não, eu ia falar tipo reseta, não reseta, mas tudo bem. Ah, desculpa. É tipo reseta, certo? Não, realmente é tipo reseta. Agora mesmo. Eu parei pra pensar. Reseta é pra ser uma brincadeira com reset? Não sei. Olha aí. Reseta. Sim, a falar que outras pessoas também sabem das sombras, tá? Então ele não vai ser não é sozinho, louco. Aos poucos ele vai ganhando outros amigos, inclusive pessoa, uma pessoa com outra habilidade especial, né? Mas assim, é um anime muito interessante porque ele vai criando os seus mistérios, criando suas regras, e tudo funciona muito bem até um certo momento que ele decidiu que eu posso criar 10 mil regras no mesmo episódio. E aí, então, aí tipo, eles falam como se sempre estivesse ali. Não, mas tipo, olha, ele pode fazer isso também. E pode fazer isso aqui também. E isso aqui também, olha que coisa. Pois não. Então, eu, o Evilásio e a galera que assistiu na call de domingo determinamos que o episódio que a ladeira começa a cair com toda a força, assim, pro fundo do poço mesmo, é a partir do episódio 18, certo? Antes do episódio 18, nós temos um anime. No epílogo do episódio 18. O episódio 18 é o final, você tira os 3 minutos finais e aí, beleza, terminou perfeito ali o anime. Pronto, certo. Antes do episódio 18, existem sim coisas mirabolantes, né? Que a gente passa pano. Essa que é a real, certo? Sim, a gente passa pano pra certos detalhes. Porém, a gente passa pano porque a história era empolgante e interessante até aquele determinado momento. Então, a gente vai deixando ir porque a gente quer ver como vai evoluir, certo? Então, tem certas coisas que sim, não tem muita explicação, tiraram do cu, Deus Ex Machina, protagonismo, tudo mais. Mas, assim, o anime estava divertido, que é o que importa quando a gente está assistindo, entendeu? Sem falar que ele é o único anime que eu conheço que ganhou dinheiro durante a exibição, né? Porque no começo era inacreditável. Não, gente, é porque esse aqui é um anime de 25 episódios e a primeira temporada, você vê a abertura e o encerramento e você pensa, esse povo não tinha dinheiro. Não, até a animação melhor, né? Até a animação melhor. Não, assim, o primeiro encerramento é uma vergonha inacreditável, né? É um vídeo. Sem desenho. É um vídeo real. Alguém tava num barco e levou uma câmera. Num barco filmando uma ilha. Só. É isso, a Indy. Não tem mais nada. Pode mais. E a opening é um grande PowerPoint. Na verdade, é um preto que eles passam imagens por cima, sabe? Assim, que é horroroso. Tem uns mosaicozinhos, umas coisas assim. A música é boa. Os mosaicos interessantes, eles tentaram dar uma inovada na opening. A opening é mal ou menos. Não tinha dinheiro, né? Claramente. Aí na segunda cu, chegou dinheiro. Exatamente. No segundo cu, mano. No segundo cu, não. No cu. No segundo cu, gostoso. Exatamente. No segundo cu. Na segunda parte da temporada, que é a partir do episódio 13, a Open e a End viram uma Open e uma End, meu irmão. Porque antes não era nada. Entendeu? Ah, melhor o negócio também, assim de outro mundo. É o meu senhor. E aí as lutas começaram a ter uma animação que, nossa senhora, animação boa da porra. Tá ligado? Eu, caralho, ou eles guardaram o dinheiro todo pra segunda parte, ou eles ganharam dinheiro pra poder fazer a segunda parte. Eles foram vendendo os Blu-ray, e aí o primeiro Blu-ray deve ter vendido muito, e arranjaram grana pra fazer o resto. É a única coisa, assim, que a gente consegue pensar sobre a situação é que eles ganharam dinheiro no meio, minha gente. Porque é muito gritante a diferença da segunda parte da temporada com a primeira parte da temporada. Muito mesmo. Muito gritante. Mas bem, então vamos lá. A história até esse ponto, né, até o episódio 18, é uma história ok. Assim, ela tem um bom dinamismo, né, ela tem um bom mistério, você se entretém assistindo, os plot twists são legais. Então, assim, ele não te cansa, é um mistério legal de se acompanhar e tudo mais. O problema é depois. Depois que a gente vai pro episódio 18, como o próprio Vilásio fala, até aquele momento existiam regras que eram contadas ao longo, né, da trama, que a gente já ia compreendendo desde antes, desde o começo, e elas só iriam agregando cada vez mais e se atualizando. E aí chegamos nesse fatídico episódio onde todas as regras são jogadas para o outro lado da rua. E novas regras aparecem que foram jogadas na hora. Assim, eu fico, what? O que está acontecendo? E aí nós temos, assim, eu vou evitar spoilers de quem são os personagens, mas temos um vilão, né, ou uma vilã, no caso. Temos uma vilã que acaba deixando de ser vilã porque passaram um pano foda. Pano demais, gostoso demais. Passa um pano, dizendo que ela não tem culpa, e aí eu fico, como assim? Mas ela fez tudo desde o começo? Mas ela é uma criança. Ela é uma criança vazia. Ela é uma criança que estava sendo controlada pelo filho dela. E aí eu fico, mas como assim? Então o filho dela era que era tudo mal, com certeza. A culpa era da baleia. Que era tudo mal. Hum? A culpa era da baleia. A culpa era da baleia. Então o filho dela era tudo mal, sendo que o filho dela era um ser humano, mas depois ele não é mais um ser humano, ele tem uma armadura que protege ele. E nunca é explicado. E, E ele vira imortal enquanto ele usa essa armadura, mas e aí se você mata a armadura é porque ele tinha uma cópia dele em outro lugar. E aí você fica, mas como assim que isso tá acontecendo? Eu não vou matar essa porra de jeito nenhum. Meu Deus, Senhor Jesus Cristo. Alguém dá um negócio aqui que eu não tô sabendo o que tá acontecendo. E aí vai assim, criando novas e novas regras para que o final não chegue. Entendeu, gente? Então eu acredito muito que até o episódio 18, que eu não sei a que capítulo se refere no mangá, o autor estava lá fazendo seu trabalhinho e do nada estava fazendo sucesso e a editora chegou assim, a Shueisha, né? Acaba não. Chegou lá. Então não pode acabar não, porque tá fazendo sucesso. Aí ele, mamãe, eu já... Mãe, tá pronta aqui, esse é o final, mas não sei. Inventa um negócio aí pra continuar. Aí eu acho que foi isso que aconteceu. Ele teve que tirar do cu alguma coisa pra continuar, porque não tinha o que fazer, minha gente, ali. Achei... Não tinha, tava tudo certinho até ali, até o episódio 18, tava tudo certo, eles iam ganhar. E aí apareceu os 3 minutos finais e você fica, mas o que que está acontecendo? Meu Deus do céu. Chega no momento que ele tá claramente zoeira. Meu Deus. Claramente zoeira. Meu Senhor. E aí, minha gente, eu só sei que na semana do episódio 19, eu não compareci a call, eu tinha alguma outra coisa pra fazer, não me lembro sorte o que era. Sua. Né? E esse episódio 19, aparentemente, foi um dos piores episódios do anime inteiro, que eu não assisti, por graças a Deus. Mas eu assisti dali pra frente, né? Aí nós tivemos mortes de personagens significativos que eu não estava esperando. A gente teve mudança de personalidade, a gente teve várias sombras que mudaram de lado, a gente teve sombras que começaram a seguir ordens de seres humanos que a gente não compreendia como elas seguiam ordens de seres humanos, porque elas não... Entendeu? Assim, aí a gente pega personagens que estavam do lado maligno e passaram pro lado benigno e depois passaram do lado benigno. E aí a gente tem personagens que ficaram totalmente inúteis no meio da trama, que ninguém lutava com porra nenhuma, que aí foi tudo pra mão do protagonista. E é isso, assim, aí eu... E aí a gente se pergunta, às vezes, né, o que que aconteceu? Ah, como eu perdi o episódio 19, eu sinceramente não sei o que aconteceu quando um personagem morreu e o poder do personagem foi pro outro personagem. Que eu vou deixar pra cá, pra lá, né? Curiosamente, era pra ser filho da Rafa. Exatamente. O poder do personagem foi pro outro personagem, e aí ele fica no corpo do outro personagem, e aí, é isso, tá ligado? E depois todos os personagens tentam conseguir resolver o problema, e aí eles são sugados para uma outra dimensão. E aí eles... Eu não consigo, minha gente, eu não dizer consigo. Que eles ainda insultam a nossa inteligência, resolvendo todas as situações, teoricamente terminando no penúltimo episódio, pra dar um último episódio, pra ver o desespero final, e é só um prólogo como se nada nunca tivesse acontecido. Epílogo. Como se nada nunca tivesse acontecido. Que exatamente. Merda! Que foi não, isso? A história poderia ter terminado muito bem, e aí eles resolveram usar a linda tática de vamos apagar tudo e começar do zero. Era tá ligado? O que eu ia dizer, eles foi voltam... tudo um sonho. Ia dar do mesmo eles jeito. Voltam no passado o suficiente para a primeira sombra nunca ser a primeira sombra. Cortaram e nada o do anime que aconteceu inteiro, no anime inteiro acontecer. É, foi o anime inteiro. Mas a pessoa não tem que ver esse anime, né, Rafa? Não é, Luke? O anime inteiro virou... Foi pro brecho. Não tem, Luke. Luke, isso é Wonder Egg, Luke. Não, não precisa ver. Eu acho o Wonder Egg mais ofensivo. Eu concordo, mas é porque... A gente já esperava essa merda, porque você falou. Então a gente já tava esperando. Se eu não soubesse que ia chegar nesse ponto, ele seria ofensivo a nível Wonder Egg, na minha opinião. É que o meu problema do Wonder Egg é que ele vai super bem, aí no último episódio fica ruim, sabe? Esse é 2 meses de sofrência. É 2 últimos. Então não é tão ruim. Mas eu fiquei preocupado porque... Então Claymore, pronto. Chama de Claymore. É isso que eu tinha falado. Eu fiquei preocupado porque quando eu recomendei pra vocês darem uma olhada no anime, eu falei, ó, no momento, vai chegar um momento que vai virar um acidente de trânsito inacreditável. Exatamente. E não tem mais salvação ao plot, e é horrível, tipo Claymore. Aí vocês continuam assistindo e falavam, não, tá legal, pô, tá bom. Mas é porque eu falei, fudeu. Você achou que era um acidente do carro muito antes do que a gente achou que era um acidente de carro. É, fudeu, meu gosto é estragado mesmo, as pessoas estão gostando. E aí, do nada, vocês começaram a falar mal. Eu falei, ai, que bom. Luke, que bom que as pessoas isso, Luke, você tá lendo um mangá que o pênis do cara se transformou num garoto kawaii. E é excelente o mangá. É realmente muito engraçado as pernas de pinto desse mangá. É um mangá que o cara acorda e o pinto dele vira uma menina bonitinha. I rest my case. I rest my case. Pequena e fraca, como ela diz. E ela mas... tá indo pra Índia pra poder ficar mais alta, pra poder ela virar um pinto decente pro cara que ela é um pinto. E se ele faz carinho nela, ela cresce. Enfim. Quando ela fica com vergonha, ela se esconde dentro do seu casaco. Enfim. Mas assim, eu tava realmente preocupado. Falei, porra, não é possível que eles estão gostando disso aí. Porque eu lembro que eu lia puto, porque era muito ruim, sabe? Era tudo muito ruim. E aí eu falei, não é possível que eles estão gostando. Aí chegou um momento que eu fiquei aliviado. Falei, ah, tá tudo bem. Então. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Mas eu li até o final. Eu fui até o final. Eu fui de raiva até o final. Ah, Rafa, que existia. Eu disse, não, vai ficar aqui com a gente até o fim. Você vai segurar a piroca dele até o final. O bom é que eu fugi da Cal com 4 animes, 4 episódios e fui embora. Nunca mais voltei, porque eu sabia que tava vivo. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Gente, não dá. E é isso, sabe? Então temos uma primeira parte do anime, onde existe um bom mistério, existem bons personagens que se desenvolvem, existem bons plot twists. Tem os seus errinhos ali de Deus Ex Machina, tudo bem, mas é um anime empolgante até chegarmos naquele fatídico episódio que tudo desanda e começa a descer uma ladeira em velocidade máxima, assim, e cai numa poça de lama e começa a cair cada vez mais fundo até não fazer mais nenhum sentido. E aí depois eles decidem resetar tudo. Pronto, é isso. É o final de Kaimon. É exatamente um final assim. Extremamente decepcionante. Então, assim, é um anime. É um anime, né? É um anime. Eu ainda me pergunto se eles vão adaptar em um OVA, alguma coisa do tipo, que tem um capítulo depois. Tem, é verdade. Eu olhei na Wikipédia, tem um capítulo depois e tem um jogo de videogame, minha gente. Vocês não estão entendendo. Um jogo eu não sabia. Como é que tem um capítulo depois? Tudo acabou, não existe mais. A menina. A Rainer? Com a menina que era do mal e ficou boazinha. A Rainer. Que eu lembro era isso. A Rainer, tá. Eu queria só dizer que eu fiquei muito triste que com essa reviravolta, porque a Mil Clone era muito melhor que a Mil original, né? A Mil Clone era muito melhor que a muito Mil original. Muito melhor do com que a Mil. Com certeza original. Absoluta. Eu não gosto da Mil, minha gente. Eu gosto da Ushio. E olha que a Ushio é levemente irritante, mas a Mil eu gosto é... Da Ushio. Pariu! Eu gosto do sotaque da Ushio também. A Mil é muito chata, minha gente. Muito chata. Meu Deus do céu. Só fala seu sentimento, minha filha. Pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, tira isso de você. Senhor. Enfim. Ela é muito chata. Então é isso, assim, galera. Summertime Render é um anime que eu recomendo se você gosta de mistério, mas eu só recomendo até o episódio 18. Depois do episódio... quando você chega no episódio 18, você acredita que aquele ali é o final, pronto e acabou. Não vai pra frente, entendeu? Se você quer ver um dos animes que você estava curtindo até aquele momento se destruírem em poucos episódios próximos, né? Até o 25, quer dizer, poucos não, né? Do 18 ao 25 é uma boa jornada. Então, assim, se você não quer ver aquele anime ser destruído na sua frente, você começa a pensar que eles estão fazendo você de idiota, então eu recomendo você parar no 18 e achar que aquilo ali tá bom demais e tá bom ali e parou. Tem muito certo? Anime no mundo, então, pessoal. Vocês podem ver outra coisa. Exatamente. Não percam o tempo de vocês com a continuação, certo? A gente só vai até o 18, certo? Essa aqui é a recomendação. Depois dali, a gente não recomenda mais, vai por sua conta e risco, tá bom? Ou nem vai, é, sabe? Eu nem sei se vai comer, não. Então, é isso. Interessante o bastante pra ver o começo. O começo eu acho interessante. Mas, acho um absurdo o Luke não ter visto até o final o anime, porque no final ele fala o nome do anime. Li o mangá? Mas eu li o mangá, pô. Mas fala o nome do mangá no final? Eu não lembro, eu apaguei essa porra da minha memória. Mas no anime, eles falam o nome do anime. Então... Esse é o nosso Summertime Render. Boa demais. Vamos agora então para aquela rodada final em que todo mundo vai falar aí as, qual foi a impressão geral da temporada, qual foi o seu top 3 e qual foi a sua decepção. Vamos começar pelo Carleiro. Carleiro. Bom, eu vou começar pela minha... Antes de falar do que é das minhas impressões da temporada, eu vou começar pela listagem. Meu top 3, preferência da temporada. Terceiro lugar para Tokyo Mew Mew New. Um remake bem feitinho, bem gostosinho de assistir, é o Tokyo Mew Mew clássico. Segundo lugar vai para o anime que eu comentei nesse cast, que é o Kumichou Musume no Seu Agakari. E o primeiro lugar vai para o Isekai Yakioku, que é o Isekai da farmácia, do farmacêutico. Eu achei fascinante este anime, com todas as honrarias. Uma observação, eu colocaria Futo Tantei em primeiro lugar, porém, não terminou ainda. Não tenho como listar ele no ranking, infelizmente. A minha menção honrosa vai para Shadows House, segunda temporada, junto com Licores Recoil. Dois animes que eu gostei bastante. Um eu já esperava que fosse bacaninha e o outro me surpreendeu bastante bem. Não tem uma menção horrorosa, eu até teria, só que no meu entendimento não vou citar esse anime porque ele não terminou, ele continua até dezembro. Exatamente isso daí. Mas é aquilo, né? Provavelmente em dezembro eu vou citar ele com todas as honrarias possíveis, né? Negativamente falando. Na temporada em si, temporada de julho mesmo, eu peguei apenas 8 animes para ver. Temporada mesmo. Somando com os 5 que eu tava vendo de outras temporadas, um total de 13. Com anime. Com anime, admito, nem gostei muito do que eu vi. Assim, vamos falar só dos 8 animes da temporada que eu vi. Assim, tirando esse que só termina em dezembro, que esse assim é ruim, que dói na alma, o restante... muito bom, assim, para os animes que eu acabei assistindo, achei a temporada muito boa e com esses destaques que eu já mencionei aí. É isso. É, a temporada para mim, para mim foi ruim porque eu não vi os animes bons da temporada. E é o anime das meninas lésbicas assassinas, que eu esqueci o nome. Elas não são lésbicas, é o Licores Recuio. É Licores Recuio e eu assisti com o Carlinho no primeiro episódio, eu não achei essas coisas todas, né? Mas também melhorou muito depois. Só fala bem. Só que é só pegadinha do malandro, tá? Uhum. O Made in Abyss, eu vi os filmes, ainda não vi a temporada, mas realmente deve ser bom. Muito tranquilo, muito fofinho de assistir. Muito bom nesse tempo. Recomendo ver enquanto está comendo. Não recomendo. Lá no trabalho, né? Tranquilidade. No trabalho melhor ainda. Pô, na hora do almoço, um trabalho bom demais. Nossa. O Futo Tantei também eu acabei não assistindo. Então, tipo, eu só peguei o lixo da temporada e me afundei nele, porque Overlord eu tinha abandonado. Quer dizer, eu não sei se você pegou o lixo, não. É porque a temporada não teve tanta coisa boa. Eu peguei o Overlord, eu tinha parado na terceira temporada, então assisti a terceira e a quarta de uma vez. O final é horroroso, continuou... né? O final é, meu Deus, que final merda. Mas tudo é bem. Tudo, assim, são 4 temporadas que minha crítica continua de... O personagem não tem nenhum antagonista e ele virou um psicopata. Exato. Que começa a matar ser humano à toa, sabe? É que a temporada começou com um aventuresco, não, vai ter aventura e tal, mas depois do meio pra frente... Esquece, é genocídio. E nenhum humano, ele é um personagem bom bastante, porque o anime não desenvolve ele, e ele meio que só vira personagem pra morrer. A única personagem que eu gostei foi a princesa. Gostei da princesa. Gostei da ideia da princesa. Eu não gosto. Qual é o anime que vocês estão falando? Overlord. Ah, tá, desculpa. Certo. Então, eu vou falar 3 animes de menção horrorosa, que é o Overlord. Não gostei. Tá certo. Hataraku Mao-sama, odiei com todas as minhas forças. Eu queria uma continuação. Na verdade, eu não queria, não. Eu acho que eu tava errado. Mas enfim. O Hataraku Mao-sama, segunda temporada, é a prova de que, às vezes, não ter uma nova temporada é um benefício pra aquele anime. Exato. Concordo, plenamente. Ele morreu, assim. O anime morreu pra mim. Ele morreu pra mim. Eu assisti a temporada inteira procurando o humor que eu achava engraçado na primeira temporada, a ponto de eu pensar, talvez eu não goste de Hataraku Mao-sama e eu só era uma criança. Era bem humorado a primeira temporada. Será que era? Era, sim. Eu tava revendo os episódios, era engraçado. O problema é que... Será que a gente gosta de Oshino Samidare, Vilas? Não é isso, Luke. Era bom, é porque a segunda temporada... Aparentemente, pelo que o Rafa falou, o mangá continua nessa linha. Eles realmente começam a se focar muito mais na história e na trama e tal. E quem gostou, ok, a Rafa gosta, por exemplo. Uhum. Mas pra mim, e eu imagino que no seu caso, gostava da comédia, se perdeu. Eu achei... Essa temporada não tem uma piada boa. Era um anime que não se levava a sério, mas era engraçado. Agora ele não se leva a sério e não é engraçado. E ainda tem Alas Ramos. E talvez, pra mim, seja a pior personagem da história dos animes. Não é. Que... Aí, pronto, tem... toda temporada o Luke tem seu pior personagem. Tem outros personagens piores. Porque ela é uma personagem que é pra ser uma criança adorável. É pra você gostar da criança. Adorável. Eu achava insuportável. E me irritava a quantidade de vezes que falavam Mami Alas Ramos durante o episódio inteiro. Uhum. A ponto de eu fazer uma piada interna da Cal, que é eu repetir Alas Ramos cada Alas vez Ramos. Que a pessoa falava Alas Ramos. E aí, toda vez que o Luke repetia, a gente repetia também Alas Ramos. E tinha vezes que era três Alas Ramos seguidos um do outro, e era desesperador, porque era todo mundo falando Alas Ramos. Alas Ramos. E, nossa, como eu odeio Alas Ramos. Alas Ramos. Aí eu pensei, talvez eu nunca queira ser pai, porque eu vou odiar meu filho. Aí eu lembrei de Spy Family, assisti o episódio de Spy Family e quero ter feito. Boa demais. A Anne é maravilhosa. E por último, eu assisti um anime horroroso chamado Roshino Samidare, que eu vou falar de novo. Meu Deus é uma bosta. Do céu. Esse anime não existe, esse anime é patético. É uma ofensa. É ofensivo. Ele tem uma paleta de cor que é estourada, que não faz sentido nenhum. Eles não sabem desenhar animais numa história que animais são importantes na história, né? Parece que as pessoas... saber desenhar ao ponto de parecer que tem animais com duas pernas esquerdas. Parece que nunca viram um cachorro na vida. Cenas de luta de Roshino Samidare, parece que se fossem feitos em PowerPoint, se sairia melhor do que acabou sendo o produto final, porque não é possível, não. É esquisito, você vê que eles desenharam um frame e arrastaram com o mouse o boneco pra ele se mexer, sabe? É nesse estilo. E até hoje a gente não entende por que esse anime existe, porque o mangá acabou há eras atrás, e aí tá se lançando agora, porque não faz sentido. Uma pessoa que gostava muito do mangá fez pressão. É um estúdio novato que ele não tem condições, não sei se é novato, eu tô chutando aqui. Ele é um estúdio que ele não tem dinheiro pra pagar um roteirista original, e compraram uma coisa mais barata no mercado que as pessoas gostam e podia chamar pra ele. É basicamente isso. Só que me ofendeu a um ponto que talvez eu realmente não gosto do mangá, sabe? Ele me fez pensar se eu realmente gosto da história. Porque o Roshino Samidare é uma daquelas histórias que eu falo, porra, bom pra caralho esse mangá, gosto demais. Eu assisti no anime, eu não sei se eu gosto, sabe? Eu falei, pô, será que eu gostei mesmo do mangá? Eu abandonei o anime pra não desgostar do mangá, de fato. A gente tava ficando muito irritado, assim. E menção aqui, a última menção, é o anime da Galgura, que saiu aí e tá no My Anime List, então é considerado. E é uma curtinha de como a Galgura virou uma streamer VTuber. É bonitinho demais. É isso aí. Minha vez, né? Então, como o Luke já falou de Roshino Samidare e de Hatarakuma Osama, que também seriam menções horrorosas da minha parte. E como a Rafa já falou de Summertime Render, pra mostrar que a temporada realmente não foi boa, né? Vou falar aqui só das outras coisas mesmo. Então meu top 3 ficou com Made in Abyss, que realmente é espetacular essa segunda temporada. Diria que é melhor que a primeira, apesar de ser muito mais pesada. Yurei Deco foi meu segundo preferido. E o Love All Play, que na verdade é da temporada anterior, mas continuou nessa. Inclusive eu acho que eu vi mais animes que continuaram do que animes da temporada, que pelo menos que eu curti de verdade, né? O Love All Play é o de futebol ou é o de beisebol? Não, é o de badminton. Quase, o de futebol mesmo, é o Aoashi. Que assim, seria o quarto lugar, né? Mas não foi. É assim, seria o quarto lugar, mas se Isekai Odissan tivesse terminado, seria o Isekai Odissan, né? Isekai Odissan é minha menção. Isekai Odissan deu muito azar, cara. Isekai Odissan deu muito azar, assim. Eu acho que Isekai Odissan é o meu segundo anime favorito, porque Made in Abyss é muito bom mesmo, mas era isso, assim. E assim, não é a melhor coisa, a melhor coisa que eu assisti nessa temporada não é nenhum desses, tá? Continua sendo Dragon Quest, mas Pensei que você ia falar que o melhor foi o anime do Cavaleiro do Zodíaco da Crunchyroll. Ah, tô vendo um monte de anime meio bosta, né? Mas, porque, né, fazer o quê, né? Eu vejo. É, a gente se martiriza vendo coisas, né? Cavaleiro do Zodíaco, eu vi tudo de Cavaleiro do Zodíaco dessa história, eu, por algum motivo, quero ver essa também. Enfim. Então, assim, no geral, teve coisas muito boas. Made in Abyss, Lady Deco e tal. Teve. Mas fora isso, foi uma temporada horrorosa. Horrorosa, assim, na minha opinião. Então, mais fraca do ano? Facilmente. Pra mim é a temporada mais fraca do ano. Janeiro não foi pior, não? Janeiro. É porque eu tô com memória curta, eu não lembro os animes que teve na temporada passada. Eu acho que janeiro que teve de bom foi só Kimetsu no Yaiba. Que não foi bom, né? Que não foi bom. E é isso, porque de resto. Você tá maluco, mas você sabe que eu não gosto de Kimetsu no Yaiba, então nem tentei. É isso. Não, teve coisas boas em janeiro, eu me lembro. Sabe que o Hibisco. Bom demais. Sabe que o Hibisco. Porra, pior que vem. Pior que peteca salariado. Peteca aliado foi em janeiro, né, cara? Puta que pariu. Não sei não se janeiro foi. O herói realista. Você cai do herói realista. Caralho, janeiro. Caralho, que ano merda, né? Que a gente tá. Porra, porque abril foi bom, né? Porque se abril não fosse isso. Porque, meu Deus, que ano merda, né? Caralho, é verdade. Abril e essa temporada atual foram bons. Pra salvar. Eu tô vendo aqui agora janeiro, realmente, meu Deus do céu. A gente sobreviveu a janeiro, foi difícil. Essa temporada agora de outono parece que vai ser boa, mas porra. Cara, Kuroshi é desse ano. Meu Deus, que ano horroroso. É isso mesmo. Foi péssimo ano esse ano, hein? Até agora. Então. Mas é isso, pode coisa? Ir, Rafa. Bom, então vou comentar aqui. Todos os animes já foram comentados, né? Que eu ia comentar. O meu top 3 é Made Abyss em primeiro, Isekai Akikyo em segundo e Yurei Deko em terceiro, né? A minha menção honrosa vai ser Isekai Ojisan, exatamente porque ele não terminou. Só tem 6 episódios, essa porra, sofremos. E a minha menção horrorosa é Hoshitsu Midare, que não acabou também, mas eu vou colocar ele aqui porque ele é grotesco. Acabou pra mim. E é isso aí. Porque ele morreu, né? Morreu pra mim. Morreu então, pra mim. Acabou. Morreu. Tá vendo, minha gente? Não teve muita variação, não, nessa temporada, minha gente. Se informar. A gente pegou os melhores animes pra cá, Rafa. É. Isso também tá merda. Pegou só uns animes aí top. Isso também tá merda. Isso. Ai, ai. Vamos lá, né? Bom, é isso aí, galera. Perdão. Então vamos aqui para a sessão do padrinho, de recadinhos, né? Do padrinho. Deixa eu colocar aqui a imagem. Pode começar, Carlinhos. Eu vou começar o recadinho do padrinho só com um manifesto aqui. Normalmente eu sempre sou o único a opinar positivamente sobre a temporada isso, não sei o que, anime aquilo. Não sei se eu que soube escolher animes que são minha cara, são do meu agrado, ou se soube peneirar bem. Caramba, gente. É difícil você não gostar de anime. Galera, você é uma pessoa melhor que eu, cara. Eu já tive épocas que eu vinha 30 funk animes numa temporada. Hoje em dia, se eu vejo 13, é muito. E da temporada, me refiro, né? De uma mesma temporada. E assim, cara, tirando Hoshino Samidari, que é grotesco, que nem eu falei, o restante eu gostei bastante. Só que aquilo, né? E certas coisas que não dá pra entender, como uma continuação que não precisava ter vindo. Eu só lamento pela Alas Ramos, porque eu acho a menina fofa, só que ficar repetindo o nome dela a esmo também me causava uma tortura mental, mas faz parte. E ela é chata. Eu não acho ela chata, desculpa. Eu não acho. Eu pessoalmente não acho, mas enfim, né? Eu só tenho um recadinho pra dar hoje. É uma criança que vira uma espada, ela podia ser tão maneira e... Sabe o que isso significa, Luke? Que? Alas Ramos. Então, Alas voltando Ramos. Aqui... Alas Ramos. Alas Ramos. Alas Ramos. Virar um loop. Então, em homenagem à fofa da Anya, né, que eu coloquei nessa imagem pro Recadinho dos Padrinhos agora, é uma homenagem, porque a Anya merece, né? É uma personagem maravilhosa. Não é toda personagem que fala, mãe, você não pode atrapalhar teu pai porque ele dá uma noite no banheiro cagando. Então, é isso aí. Né? Essa é uma personagem maravilhosa. O recado que eu tenho pra falar é sobre Bleach. Bleach, Thousand Year Blood. Cuidado, né? Aí, cara. Cuidado. uma notícia que saiu oficialmente hoje, na data de hoje, da gravação desse cast, sobre a distribuição mundial da obra. Então, Brasil, América Latina e parte da Europa está toda bem ferrado. Porque todos esses locais que eu falei estão bem ferrados nesse sentido, porque o anime vai ser transmitido oficialmente mesmo pelo portal de streaming Hulu, que só funciona em países da Ásia, né? Só pelo Hulu. E nos Estados Unidos também pelo Hulu, perdão, nos Estados Unidos ele também funciona. E internacionalmente pelo Disney Plus, né? Só que o Disney Plus não anunciou nada sobre a parte da Europa Ocidental, nem a América Latina, o que inclui o Brasil. Ou seja, eu estou muito temeroso que... sobre como iremos assistir... Animes online. Como tudo, como tudo que sai no Disney Plus, ele vai sair... Animes online. Vai sair uns 10, 15 episódios tudo uma vez lá para janeiro. Os desenhos da Disney Plus não saem na Disney Plus. Eles demoram pra sair. Os desenhos que saem no canal da Disney Channel demoram pra sair. Eu já terminei um anime, um desenho inteiro do Disney Plus e mais duas temporadas de outro e o negócio tá, sei lá, no episódio 3 no serviço. Vira que sai. Triste demais. É triste, eu devo concordar com a Vilásio. Bleach Project. Deve existir, não sei. Ó, dito isso, tem outras coisas aí rolando, loucura. Por exemplo, tô vendo o anime Sedanche, que tá saindo certinho pela HBO Max, com a dublagem em inglês. Não tem opção de botar dublagem em português e nada. Que merda, mas tudo bem, é isso. É, dito isso, é um negócio assim... É um negócio que me pega de surpresa, porque tem um comentário que o Luke soltou a esmo no Twitter, no final dessa série. Mas todo o meu comentário é soltado a esmo no Twitter. Não, calma, às vezes foi tão a esmo que eu só não favoritei porque eu sou burro. Eu devia ter favoritado e tirado print. Que é o seguinte, abre aspas, eu vivo reclamando que o Crunchyroll comprou a Funimate e tá formando um monopólio. Mas eu reclamo mais ainda quando o anime que eu quero ver não é licenciado pela Crunchyroll. Inadmissível. É mais ou menos a mesma sensação, cara. Porque o anime mais ou menos não, é totalmente. Porque o anime shoujo que eu quero ver dessa temporada, que vai ser na nossa casa de sábado, não vai sair no Crunchy. Da biblioteca? Não. Exato. Vai. Puta. Tá bom, né? Se vai, até agora não anunciaram nada. É High Dive. Então, a gente vai ter que caçar aí do anime Zoom. High Dive saiu da América Latina, não funciona mais na América Latina, então. Né? Pelo menos Golden Kamuy tá no Crunchyroll. E agora essa do Bleach, né? O que eu tava reclamando era porque Urusei e Atsura também é High Dive. É High Dive. Urusei e Atsura. Urusei e Atsura vai ser animesonline.com e é isso aí, cara. Não... Vai ser o mesmo destino do Bleach, igual vocês já falaram. É isso aí. Tem muito o que falar, não. Nunca acreditei. O Animes Online... Vocês não entendem. Ele tá indo pra Disney porque é pra passar a nossa sensação de nostalgia de baixar um RMVB de Bleach de 10 mega com a qualidade horrorosa na internet. Peraí, Luke. Você tá voltando pra 2007? Sério isso, Luke? Vai ser bom demais, Calheira. Eu vou baixar o anime no fansub soco. Que vai estar tudo errado a tradução. Vamos ver se o Tsubasa Project ainda tá no ar aqui. Não, não deve. Acho que a Project tudo morreu. Por que Tsubasa Project varia Bleach? Vai saber. Não, só tô dando exemplo a esmo. Por que não Bleach Project, Carleiro? No fundo... Existia o Bleach Project, mas... No fundo... Existia. O Ichigo deve ser parente da Yuko, e aí a gente sabe, sei lá, metade de Yuko. No final ele é outra versão do Shonen. Porque... Ele, o Kubo fazia, né? Ele é metade Shinigami, metade humano. E aí tinha outra metade, descobriu que tinha mais uma metade de Queens e metade princesa do Disney. Metade uma pena. Ele é a pena da Sakura, descobriu. O senhorzinho lá, o tiozinho da Bankai, é a pena da Sakura. Isso aí. Acabou o recado, Kali? Acabou o recado, assim encerra o recadinho dos padrinhos depois dessa aula sobre penas da Sakura. Isso aí. Quando é que sai Bleach, hein? Vocês sabem? É dia 11. 10 de outubro. 10 de outubro. 11. É isso. Eu tô numa anime list na minha frente. Eu tô acessando a porcaria do site aqui falando sobre o Hulu, é dia 10, caramba. Mas não é 10 aquele... É porque às vezes o cara coloca, tipo, 10, 2h30 da manhã, não? Não, tava 10 no horário norte-americano, 10 de outubro, no horário entre fim da tarde e início da noite. É, então. Enfim. Enfim, é isso aí. Vamos para as considerações finais. Então, começando pelo convidado, Luke Lucas, suas considerações finais. Puxando lá o comentário da Angel Chan que falou de Chainsaw Man, que é tudo uma loucura. Eu tenho certeza absoluta que esse vai ser o sentimento de muita gente. Chainsaw Man. Eu já comentei no Opinando. Eu já comentei no Opinando, mas eu vou comentar aqui também. Chainsaw Man, ele é um anime meio complicado, porque você. Eu acho que para ter uma opinião certa de Chainsaw Man, você tem que ver ele inteiro. Se você ver o começo, você vai pegar meio que a superfície da história, que é o que eu peguei quando eu fui ler a primeira vez o mangá, que é só um mangá violento por ser violento, sabe? Ah, o cara é um incel e vai ter violência e sangue é legal. E eu desisti, li um capítulo do mangá, desisti, e só fui voltar porque tava todo mundo muito hypado pra Chainsaw Man, e eu resolvi ler o mangá inteiro, e lendo o mangá inteiro eu descobri que tem muito mais. Que a superfície tem bastante sangue, é violência e tudo mais. Mas a história do Fujimas é muito mais interessante e funda do que aquilo que mostra. Você acha que quantos episódios demorar pra isso aí? Acho que essa temporada pega, assim. Pelo menos você começa a se portar com os personagens. Eu espero, pelo menos. E eu acho que não é loucura, não. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai ver 3 episódios e falar: ah, o pessoal só tá exagerando. É só sangue por ser sangue, sabe? É só violência por ser violência. E eu não acho que é isso. Mas eu acho que tem que demora pra desenvolver e você começar a perceber que é muito mais que isso. Mas eu se recomendo. A pessoa não gosta de violência, vale a pena continuar? Mesmo? Eu não sei. Eu acho que a violência é uma parte da história. Né? Então, do Chainsaw Man. Então, se é um cara de... não tiver problema com violência, e aí vale a pena continuar, né? Porque não é só é um isso. Demônio, é um demônio motosserra que usa a cabeça pra serrar demônios, né? Tem bastante sangue. Sim. Então, não sei. Mas eu acho que a violência faz parte da história e faz parte da mensagem do Fujimas. Do humano Fujimas. Não, tudo bem. Estou falando nesse sentido. Tipo, se você não. Se o seu problema não é a violência, tá achando que tá vazio, continua que tem substância. Agora, se o seu tem problema substância. É a violência. Paciência. Se você não quer ver um anime violento, quer ver um anime mais leve, tranquilo, volta lá que tem Media Beast. Essa temporada foi muito leve. Claro. Ai, meu Deus. É isso. Eu realmente, eu sou um dos caras que leu e começa a falar de Chainsaw Man, começa a catequizar o Mano Fujimas. Falar um spoiler aí. A gente tava vendo ontem o último episódio de Media Beast. Que agonia do olho da menina derretendo e caindo no chão. E balançando, sim! E balangando. E tendo todo um diálogo com o olho balangando. Eita, demais. Meu Deus. Não, e saibam vocês que uma das dubladoras de Media Beast ficou rouca depois. Perdeu a voz. Episódio porque ela gritou demais. Porque o episódio é muito grito. É isso aí. Pô, enfim. Vamos com essa. É isso. Esse é meu recado. E não vejo Boku no Hero. Deixa pra lá. A abertura é boa, hein? Vou te falar. Tu falou que era ruim, a abertura até que é boa. Eu não sei qual é a fase que eu parei de ler. Mas então... acho que vai ser horrível essa temporada. Mas, tem a cena apaixonante da mulher coelho, que é uma das cenas. A mulher coelho é bem legal. A mulher coelho é tipo, é uma personagem que o autor de Boku no Hero descobriu no final do mangá. E aí ele pensou, porra, as pessoas gostaram da Mulher Coelho. Pena que eu botei só no final, né? E é isso. Assim, acabou. Não tem mais espaço pra Mulher Coelho. É muito boa. Claro. Meu senhor. Enfim. Jesus. Rafa? Visitei o falecido. Eu fui lá de Brasil e falecido Kitekure. Inclusive, o Kitekure tem um vídeo de recomendação de Summer Time Render. Que o pessoal leu o mangá, certo? Eu acho que é um comentário sobre os 20 primeiros capítulos. Então, se vocês quiserem ir lá ver um comentário do mangá, fique à vontade. Tem lá no Kitekure. E é isso. Tenham um bom dia e cuidado para não saírem de vermelho, que vocês podem levar um tiro. Boa noite. Que tristeza, né? Aham. Uhum. É cuidado também se você tá com fome, né? Porque segundo aí um jogador torcedor, ex-jogador torcedor do Bolsonaro, os bolsonaristas têm que passar com o carro em cima de você. É isso aí. Nossa, saiu essa também? Saiu essa legal. Hoje. É, enfim. Carlírio? É isso. Agradecer a todo mundo que nos escutou ao vivo depois do podcast ter sido lançado. Agradecer aos amigos que estiveram aqui presentes gravando essa edição do Kyodai Podcast. Como de costume, passe no Twitter, visite a arroba Ikyodai, que é a conta oficial da iniciativa Kyodai, trona aqui do Kyodai, com os seus blogs co-irmãos de administração desse cast, que são Anime Coach e Metuin, os parceiros de sempre, independente de estarem encerrados ou não, inativos ou não, é o Filé do Brasil, o Iopinando, o Shoujismo, o canal Kitekure The First, o Anime Portfólio e tantos outros que sempre vêm nos agradando e sempre nos brindando com ótimos trabalhos, textos e afins. Não temos uma... Assim, ainda há uma discussão sobre o tema do próximo Kyodai. Com certeza, uns 3 ou 4 dias antes da gravação, já teremos o tema com total certeza. No mais... Já saiu a lista em um type? Alguém sabe? Não, não saiu ainda. Fui procurar e não saiu. Então tá. No mais, aquele abraço para todo mundo e a gente se fala daqui a 15 dias com mais um Kyodai Podcast. Então é isso, pessoal. Visitem o Discord Opinando para conversar com a gente. Discordar só naquele lugar, Lazarinho. Lá a gente tem aquelas nossas atividades já de sempre, né? Segundas-feiras à noite, quando não tem gravação do Kyodai, às vezes a gente joga anime music quiz. Nas sextas-feiras à noite a gente costuma ver filme. Quando não estamos jogando RPG, que geralmente acontece uma vez por mês. E todo domingo aí é o que não falha. Todo domingo, às 8 horas da noite, a gente se junta para ver anime em call. Toda temporada a gente escolhe 3 animes por temporada. As temporadas a gente já tem 2 animes. Falta o terceiro. A gente escolheu o terceiro. Mas são os que a gente já escolheu: Spy Family e Ganda Witch from Mercury. Então. É isso. Esse é o momento perfeito se você quiser se juntar a nós para assistir anime, porque tá começando a temporada, então dá para ver conosco desde o começo. No mais, acho que dizer tchau. Meus pêsames se você mora no Brasil, tal com a gente, né? Esse país horroroso. Tá animado, hein? Não consigo, cara. Tô para baixo pra caralho de ontem. Pois é. E, enfim, né? É isso. Um abraço a todos. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau. Oh. Foi bem atrasado isso aí, Carlinhos.